André Cedês, o moral de Ibi Koala. Na noite passada foi um love muito louco. Eu te falei, amor, eu tô ficando louco. Você me feitiço jogando pra cima, hipnotizo jogando de lado. Ela me excita e faz o quadrado. Ela chegou no meu ouvido, falando que queria conhecer a noite. Falei, vem cá, te faço viajar, te levo no rolê melhor que o de hoje. Ela aceitou meu convite pra farra e a noite inteira foi só de santa. Joga rabeta, joga malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. E desanda, joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. E desanda, joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. E desanda, joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. E desanda. Que putaria! A magia dos paredões. Na noite passada foi um love muito louco. Eu te falei, bebê, eu tô ficando louco. Você me feitiça jogando pra cima, hipnotiza jogando de lado. Ela me cita e faz o quadrado. Ela chegou no meu ouvido, falando que queria conhecer a noite. Falei, venha cá, te faço viajar, te levo no rolê bem melhor que o de hoje. Ela aceitou meu convite pra farra e a noite inteira foi só de santa. Joga rabeta, joga malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. E desanda, joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. E desanda, joga rabeta, rabeta, rabeta, joga rabeta, rabeta malandra. E desanda, joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Joga rabeta, rabeta malandra. Empurra o mago. Alô, Jaca Cedês.